Microterno 2685. Joker 28, acione identificação. 5627, chame Centro Recife, 12545, alterno 2685. Joker 28, contato radar está estabelecido, 60 milhas sudoeste do Verde de Salvador, prossiga em cruzamento área terminal na minha escuta. Do 6918, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 10 graus, zona 3, 9. Tem com 13, livre pouso, meia 99. Mike Eco Delta, oficial de Itapuã. Mike Eco Delta, visual contrato passando no 0. Visual com azul, no final prova 0, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado cruzamento do eixo da 1028 atrás, Embraer 90 da Azul. Ok, autorizado cruzamento após a passagem do Azul, Mike Eco Delta. 03155, decolador 03, 1208, controle. 208, 3155. Vista Fox Fox, temos uma aeronave na curtíssima zona 0, mais 2 minutos para decolagem. Olho Salvador, 31155 da Elsa. Tá, 31155, contato radar na decolagem, autorizado a proa de Leda, subindo 340. Leda, 3155. Índia Bravo, chame torre agora 11295. 5. Fox Fox, atento à esteira do Embraer 190, livre de colagem da 17, o vento 110 graus, 119. O Delta já cruzou, aí é 110. Gente, o Mike Eco Delta, temos um Papa 28 Alfa, iniciando a rolagem da 17, reporta na final, da 17, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, tá visual ao contrato, reporta na final. Azul 6918, solo 06, direito 1211. Paparro, sorriu, Paparro Beltrão de Abravo. É o Bravo Vitor Tango, siga? Tango de Abravo, cara, tá passando Picoço. Gente, Tango de Abravo, corrigindo. Da presente autorizado o cruzamento de 1028, confirma a intenção de pouso, é Rimar ou é Salvador? Salvador, Graer, cara. Firma, tipo, está autorizado o cruzamento de 1028, reporta na sala 7. Positivo, da presente, cruza o eixo da 1028, vai chamar o final na 7, o Bravo. Vitor Fox Fox, decolado 07, controle 120, décima 8. 120, décima 8, Vitor Fox Fox. O Mike Eco Delta na final, baixado e checado. Mike Eco Delta autorizado pouso, piso no 7, vento uma centena com 12 nós. Mike Eco Delta autorizado pouso. Então, Índia Bravo, a intenção é prosseguir direto parte do Graer ou pousando a cabeceira no 7? O que for melhor para a senhora. Eita. Fox confirmando fazer a saída coral até 20 milhas e após retorno direto para Salvador. Na presente, senhora, o Vitor Fox Fox fará a saída coral após 4 mil pés, cancelará e fará um TGL em Serra Novembro, Vitor Bravo, Valença, e chamará para o regresso. Sente, autorizado a subir até 4 mil pés na saída Coral, reporte para o cancelamento e prosseguir direto o Serra Novembro Vitor Bravo. Delta, solo 09, ao estacionar, frequência livre. Obrigado, igualmente. Bravo, então está autorizado. Porta para ingresso, no site. Estabilizou, passarela 2231. 2231, contate torre agora 18895. 18895, 2231 estabilizado. Muito obrigado. Bom dia. Espero também. Salvador, passarela 2231 estabilizou no localizador. Passarela 2231, continua a aproximação, está tendo cérebro já travado. Câmara baixada e travado 2231. Mais até o Romeu, prossiga para a torre. Está autorizado a linha e decolar, opção no 7, o Bravo Vitor Tango, Ventuno 00 graus, 039. Bravo, solo 10, frequência livre. Três, uma, cinco, cinco, chame Santo Recife, 251, no alterno 3325. 251, 3325, travou. Passaredo 2231, livre pouso, piso no 0, Ventuno 00 graus, 139. Autorizado pouso, pista 10, o Passaredo 2231. Sertango, decolado aos 11, controle 120, décima 8. 120, bravo. 4, Salvador, Papa Romeu, bravo, e Tertango, sai da base. Papa Romeu... Bravo, Vitor Tango, contato radar na decolagem. Mantenha o eixo de decolagem até cruzar 4 mil pés. Após autorizado, direto Leda. Após decolagem até 4 mil, após direto Leda, Bravo Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, confirme a altitude, eu estou recebendo aqui 200 pés, confirme seu equipamento. Cruzando 2 mil pés, Bravo Vitor Tango. Confirmando 2 mil. Agora confere, Bravo Vitor Tango, 2 mil pés. Peso 2231, solo 13, Silvério direita 1211, solo. Confirma 211? Afirmo, 1211 hoje. Eita. Quatro, no 8, autorizado ali, mantém sino zero. Caso 4118, livre da colagem, pistão no 0, vento 100 graus, 13 nós. Bravo, Vitor Tango, vai agora para o Adileda. Para o Adileda, a possibilidade de ter um destino direto para o Vitor Tango, transporte em voo. Quem será coordenado? Aguarde. Aguarda. Boa tarde, Aninho, mantém o seu zero. Aninho, mantém o seu zero, vou 9097. Visual para Serra Novembro, Vitor Bravo, 4000 pés inicialmente, reporte de chão. Lima Kilox, autorizado, descida, informo QNH para referência em Salvador no 009. Bravo Vitor Tango, autorizada pela direta de Porto Seguro. Direto Porto Seguro, Bravo Vitor Tango, Bravo. Decolador 16, controle 120, bom voo. 208, muito obrigada e um bom dia. Até a próxima. Obrigada, mamãe. Controle Salvador, muito boa tarde. Boa tarde, é o 4118 da Azul em ascensão ao 340, nossa escuta. Azul 4118, saída da Elsa, vou para o nível 340. A da Elsa, sobre o nível 340, 4118. Só para informação, a aeronave decolou à frente, já cumpriu o mesmo defeito de subida no nível inferior, mais 2 minutos para decolagem. Sem problema, aguardo, 1097, obrigado. É. 364, sem identificação, dessa planilha 050, chegada a Bonsk, Negão, no 009. Vetores para evitar tráfego na subida. Complete curva à esquerda para o 160. Centro esquerda 160 para o 4118. Alguma restrição de altitude? Eu não copiei. Negativo, sou para o 340 com a esquerda para o 160. Informo o tráfego ainda agora com a posição de 11 horas, 11 milhas, uma centena em subida. O Pai 1. Tá joia, muito obrigada. Centro do tráfego em acessão ao 340 na magnética 160. Vitor Fox, Fox. Bom, 1097, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 129. Livre decolagem, pista 10, bom, 097. Dar nível 170, resume navegação na proa de Leda. Gente, em caso de falha de comunicação, cruzar 170, reassume na proa de Leda, 4118, mantendo a proa 160. Azul 4118, complete direito agora na proa 180, aguardando ainda para voar bridge. Gente, 180 agora é a proa, aguardando para voar bridge. 4118 da Azul. 20.8, bom voo. 208, boa tarde, bom serviço. Obrigado, boa noite. 097, boa tarde, Dael. Vamos 097, contato radar na decolagem, saída da El, sou para o nível 360. 360 da El, 097. Mantém ainda a aerovia, aguarde coordenação, Joker 28. Joker 28. Do 4118, novo limite de falhas agora é o cruzar o nível 210, quando eu resumo navegação e vou abrir de caso de falha. Agora autorizado inicialmente para o 210. Joker 28 autorizado para o de Natal. Joker 28, boa Natal. O Quebec Serra, controle, prossiga. Gente, ação 0153, negativo contato radar, prossiga via corredores, reporte Paris. Salvador, boa tarde, Oceanair 9184, informação Victor, autorização Guarulhos. Autorizado, vou subir navegação pro de bridge. De 404, acendo identificação, deixa para o 050, chegada Mari, QNH no 009. Turno no 8, chame centro Recife, 251, no alterno 3325. Aqui no Quebec Serra, verifique o equipamento, acione 0153. Gente, ainda não recebo o seu transponder, aqui no Quebec Serra. Quatro de sete, acendo identificação, desça para o nível 060, chegada a manca, NH no 009. Chegada a mão, desça para o nível 060. Ideal de descida, 5487. Bravo, Vitor Tango, chame agora Centro Recife, 1251, no alterno 3325. Quilo Quebec Serra, confirme o estúdio que está mantendo. Gente, aquilo que eu dou Serra, matéria de 500, reporte Paripe. Gol no 097, restrito agora nível 320. 320 restrito, gol 097, alguma chance de voar a bridge? O gol no 097, sobre vetores para o evitar tráfego na subida, inicialmente mantém a presente proa até cruzar o nível 210, quando reassume navegação e voa na proa de bridge. Ok, sobrevetor então mantém a proa quando passar 2-1, bridge, confirme 2-1-0. Correto, 2-1-0, vou direto ao bridge. Gente, após Paripe, vou rotatória. Somente para informação, na sua ida para Siri, agora na volta, em nenhum momento recebi o seu transponder. Verifique no solo, equipamento. Se na nova decolagem não for verificado novamente que nós recebemos o seu transponder, você vai ter que voltar para o pouso, ok? Não será permitida a sua decolagem. Gente, grata. A frequência livre para a coordenação local, Vitor Fox Fox. Vitor Fox Fox que pediu a descida ao controle. Vitor Fox Fox desconsidera o controle. Sete de para o nível 050. Força 02404, desça para 2.000 pés, autorizado LSXR cabeceira 1-0, reporte final estabilizado. Força 02404, autorizado 2.000 pés, está autorizado LSXR, pista 1-0. Controle Salvador, boa tarde, Ocean Air 6314, está na Momo, passando 2.500. O Xanar 6314, contato radar, vou para o nível 340, na saída Momo. Acende ao 340 na Momo, Ocean 6314. Pedro Fox Fox, autorizado descida, reporte cruzando 2.500 pés. Então, frequência livre. Regra. Voo 1620, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 129. Claro. 5364, subvetoração curva direita, proa 235, limite ao QD Mike 101 no de Simbra. Direito 3, 5364, reautorizado descida para 3.000 pés. 3.000, 5364. 869, reduza para 229. 28, chame Recife, frequência 1245, alterno 2085. Então, no meio, corrigindo, gol no 620, decolador 33, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Down 3217, could you land up and wait when you want zero? Line up and wait when you want zero, 3217. 3-7-0, pro Caracaju, gol 1620. Cinco 364, curva à esquerda para o 190, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda 190, aguardando 5390. 5364. Down 3217, clear to take off for 1-0. Wind 100 degrees, 14 knots. Take off for 1-0, 3217. Quilo Quebec Serra, livre pouso, pistão 17, vento 100 graus, 149. Livre pouso 17, Quebec Serra. Cruzando com essa mantendo 2 mil pés na aproximação final com 180 de ground. Já iniciou a redução 5364, autoriza 2 mil? Autoriza 2 mil pés. 5487, desça para 3 mil pés. Ajuste na 009. Trip 5364 para o localizador, esquerda 150, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5364. Trip 5487, copiou o controle? Sim, senhora. Cotejei, senhora. 5487 descendo para 3000. Afirmativo. C2404 está estabilizado no localizador. Você é 2404, com a placa de aproximação, torre 118.95. 118.95, grato, boa tarde. Boa tarde. Trip 5487, reautorizado, descida para 2 mil pés. 2 mil pés, 5487, senhora. Down 3217, number 36, of the approach, 120.8, good trip. 1208 and 3217, sir. Thank you, good day. 203, já falou? 208. Salvador Control 10. Salvador Control 10, 3217, departure dial. 3217, radar contact on departure, climb maintain flight level 360, dial departure. Follow the dial departure, climb to 360, 3217. Oi, Salvador, boa tarde, 5364, Trip, localizador 10. Trip 5364, continua a aproximação, olhando, está livre. Adoro. Índia Bravo, decolador 38, pode ser o controlado? Positivo, mais 5 segundos, pessoal. Fosséria 2404, copiou a autorização da torre? Afirmativo, está autorizado o pouso 2404. Channel 6314, chame Recife, 12545, alterna 2685. Bravo, frequência livre. Igualmente. Salvador, 39, libere direita, frequência do solo 12111. 45, alterna 2685. 2685. Travado, passou externo 5364. Trip 5364, continua aproximação, aguardando pista livre. Foi a rádio pirata aqui na final, viu, senhorita? Muito intensa. Obrigada pela informação, trip 5364, vento 100 graus, 139, livre pouso no piscina 0. Gente, livre pouso, 5364. Ô, torre, o Força Aérea 2404. Ciente, Força Aérea 2404, agilizando, por gentileza. O trip 5367, continua a aproximação, desconsidere a autorização de pouso, temos uma aeronave na pista, livrando na Golf. Ciente, senhorita, estamos agora quase nos mínimos. Ciente, pode na DA ou iniciando a aproximação do pedido, trip 5367, 64, corrigindo. Essa 2009, 869. 5364, agora sim, pista liberada. Está autorizado pouso, 90, uma centena com 12. Ok, livre pouso, 5364. Estabilizar o localizador, senhora. Trip 5487, complete aproximação, torre 118, decimal 95. Com a torre agora, 1895, senhora, uma boa tarde. Boa tarde. 3-1-1. 1-1. Nós, autorizado ILS, reporte estabilizado. Induzindo, autorizado ILS, reporte estabilizado no 869. Travado? Afirmo, senhora, travadíssimo. Autorizado então pouso na pista 10, o vento 100 graus, 129, pro trip 5487. Autorizado pouso, 5487. 1169, pouso para dar 1090. Gol 1169, mantém quanto está dando 0. 206, chega da mar e desce para nível 050. Nada no ILS, gol no 869. Gol no 869, reduza para aproximação final, torre 118, estão 95. 295, é. 02404, ingressa na Delta e aguarda para cruzamento 2 da pista 1028 até o pátio militar. 1251-3225, 3207, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, gol no 869, uma milha para o marcador externo, baixou e travou. Gol no 869, boa tarde, continua aproximação, rodando, está livre. Aguardando o 869. Tip 5487, solo 46, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 1211, 5487, uma boa tarde. Obrigado, igualmente. Força aérea 2404, vai aguardar mais ou menos na, tá, na final do ano zero, após o pouso 09 da Gol. Está autorizado o cruzamento da pista no 028. Uno 869, autorizado o pouso na pista no 0, vento 090 graus, 139. Livre pouso, pista no 0, gol no 869. Acena identificação, chega da mar e desce para nível de voo 050. Uno 169 ali, mas tem que ser no zero. Vicente, foi 02404, autorizado. 869, solo 48, libera a direita, solo 121, décima 1. Série 2404, estacionar a frequência livre. Gradualmente, uma boa tarde. Uno 1169, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 129. Decolagem, 10, 1169. Três na linha, até isso no zero. Mike Juliette Romeu, reporte no farol da Barra. Ajuste 1009. Recordam 50, controle 120, próxima 8, bom voo. 208, obrigado, gol 1069. Gente, gol 1169, 1208, graças. Controle Salvador, boa tarde, gol 1169. Gol 1169, track transponder para 5453. 5453, o gol 1169. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajuste 1009, autorizado ILS, reporte estabilizado. Série do 2231, livre de decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 129. Pesa 360. 360, da Elgon 1169. Poderia autorizar a lenda, dá presente? Autorizado. Gente, obrigado. Azul 4206, informa o helicóptero 12 horas, 12 milhas, mantendo 510, não interfere na sua aproximação. Do 2231, decolador 53, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, 2231, obrigado. 050. Solo Salvador, corrigindo. Controle Salvador, parceria do 2231, boa. Parceria 2231, contato radar, sua para nível 180, sai da mão, batata. Bom, meu WhatsApp, passaria do 2231. 9184, clear to line up and take off, 4810, wind 100 degrees, 1 true knots. Clear position and take off, Azul 4206, torre 118, decimal 95. E 560, autorizar 2000 pés, ajuste 1009, sem restrições, livre LS, reporte estabilizado. Tiro autorizado 2000 pés, 1009 no ajuste, LS X-ray autorizado, 3560, no portal estabilizado. Juliette Romeu, informe posição. Informe posição. Gente. Do 4206, autorizado pouso, piso 10, vento 100 graus, 129. Autorizado pouso, azul 4206. Nine 1184, point 56, Salvador approach, 120, decimal 8, good trip. 208, good day. Ocean Air 9184. Salvador approach, good day. Ocean Air 9184, passing 2000, climb at level 340. Ocean Air 9184, with a contact from the Patrick, climb and maintain flight level 340, dial departure. Climb at level 340, dial departure. Request fly direct to Leda, if possible. Clear to Leda. Clear direct to Leda. Ocean Air 9184. Azul 4206, solo 58, libere direita, frequência de solo 1211. O 11169, chame Recife em 1251, alterna 133, decimal 25. 513325 na 1169. Desça para 2000 pés, ajuste 1009. Estabilizado, TAM 3560. TAM 3560, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3560, estabilizado LS X-Ray. TAM 3560, boa tarde, continua a aproximação, repete o sinal de pouso, baixar travado. Gostará. Descerra, TAM 3560, baixar e travar. 3560, livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, ano 09. Livre pouso, pista 10, TAM 3560. Possibility to fly direct to bridge, para Chanel 9184. Mantém de pastry. Eu mantenho, Chanel 9184. Gente.